e sede de justiça, porque todos serão fartos. Felizes são os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que lutam pela paz, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque não...